Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Notas de abertura de mais um Em Transe, já sabem, de 8 em 8 dias aqui na Sintonia da Radar, um programa a dois. Na primeira meia hora contam com a apresentação e realização de Ricardo Mariano. Nos últimos 30 minutos vem o Ricardo Carvalho. Abertura do alinhamento do Em Transe de hoje com a dupla Anna Rose Carter, uma pianista galesa que começou a tocar aos 7 anos, e a ela se junta Black, o alter ego do polaco Bartosz Dziadosz. Piano, drones e música ambiente, tudo de uma forma luminosa e muito bonita a soar em My Piano is Broken. É com ele que abrimos este Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Sons de abertura da responsabilidade de Anna Rose Carter com Black. Depois, a música singular do japonês Yoshiro Fujimoto. É um disco que recorrentemente eu vou ouvindo, chama-se The Mountain Record. Fundo de notas simples, mas precisas de pianos e guitarras com gravações de campo em fundo. Ouvimos Open Windows for Piano. Logo depois, a estreia a solo de Tiago Souza foi em 2006, depois de receber um piano. Estreou-se com Crepúsculo, ele que pertenceu aos Goodbye to Lose e Jesus the Misunderstood. Também fundou a editora Mares Bau. Agora já vai com 3 ou 4 discos em carteira. O primeiro chamava-se Crepúsculo, ouvimos o tema de abertura desse registro de 2006. Seguimos, e ainda em som de fundo, com Boxhead Ensemble, um coletivo de improvisadores que se juntou em 1996 para gravar a banda sonora do filme The Dutch Harbor. Continuaram e, pelo tempo, foram oferecendo discos muito interessantes, todos acústicos. Ouvimos do registro Quartets o tema 3. Seguimos em frente com a elegância de Stendek. Recordação para Faces, Where Are You Now? altura das despedidas desta primeira meia hora de Em Transe. Depois de Stand Deck, voltámos à música de Anna Rose Carter, o seu piano, com as eletrónicas e atmosferas de Black. Passou Season e, para o final, deixamos com Matthew Robert Cooper, um músico que muito admiramos, é de Portland, mais conhecido por Alluvium, vai editando há muito discos brilhantes, como este cópia, tem por lá Ostinato. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe, a começar com os Remember, Remember, eles que já passaram aqui pela antena da Radar. Em destaque o tema Ocean Potion. Ficamos agora com o australiano Kane Aiken, aqui numa edição pela 12K de Taylor Dupree. Thank you. Segunda parte da emissão de Em Transe com os Remember, Remember, ainda Kane Aiken, ouvimos Sailing, e aqui num registro sonoramente orgânico com gravações de campo, drones, percussões e cordas. Depois mais um destaque para In the Mist do veterano Harold Budd, aqui com direito a dedicatória a Mika Vainio. O tema chama-se The Foundry. E terminamos com o psicadelismo e experimentalismo do coletivo Jackie O Motherfucker. O álbum chama-se Earth Sound System. Até ao fim da hora, Raga Separating. Emissões alojadas no podcast em radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira de madrugada, a partir da 1 da manhã. Muito boa noite.